porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Bom dia, meus amados irmãos, nessa terça-feira, feriado nacional, e nós estamos aqui mais uma vez em contato com esse povo amado na nossa região, para juntos tributarmos a Deus a nossa gratidão. O texto que eu fiz leitura está em Romanos capítulo 11 e verso 36. Hoje é um dia muito especial e a minha palavra no primeiro momento de programação é de gratidão a Deus. Visto que ontem nós tivemos a oportunidade de completar mais um ano de vida e desde a semana passada eu tenho sido extremamente abençoado por Deus, pelo carinho da igreja, dos irmãos e dos amigos, e especialmente da família. E eu estou aqui para agradecer a Deus por todas as homenagens que eu tenho sido alvo da igreja e daquelas pessoas amigas que, mesmo não sendo membros da Assembleia de Deus ou membros de igrejas, mas que são pessoas da nossa comunidade, que de certa forma nos ouvem, nos respeitam, têm um carinho, têm desejado a nós as felicitações, e eu humildemente lanço todas estas homenagens, todas as palavras, tudo aquilo que foi dito, foi falado, eu coloco aos pés da cruz do meu Senhor, porque sei que dependo dele. Sem ele, sem Cristo Jesus, nós não somos nada. Quero fazer também um agradecimento muito especial a esses irmãos amados que no mês de fevereiro fizeram a sua contribuição para ajudar a manter o nosso programa. O irmão Osmar, a irmã Ana, o Simon, o irmão Israel Vargas, a irmã Angelina Vargas, o nosso querido Moacir Papes e o irmão Osmar e a irmã Rita, a Angelina Dias, a Marlene Lara, a irmã Laurinda, a irmã Solange Chura e também a irmã Marlene Lara e o irmão Stefano Chura. A irmã Solange também aniversariou domingo. Que Deus abençoe a senhora, irmã Solange. Também a irmã Sueli, a irmã Agnes e a irmã Tabeia Rappel e a irmã Cecília Fornagieri, irmão Wilson. E temos mais aqui a Liliane Begoto. Nós temos mais alguns irmãos que eu gostaria de aproveitar aqui para também agradecer a Deus. O irmão Nicodemos Benca, a irmã Dulce Valandro, a irmã Noeli Borges e a família, a irmã Maria Candeia. Eu quero agradecer de coração o irmão Jorge Kravukovic, irmã Salete Galivar. Vocês são pessoas que de forma muito especial têm abençoado esta casa, enviado a tua oferta, e Deus, por certo, vai continuar abençoando. Irmã Iracema Alves, irmão Isaquiel, também Padilha, que tem sido um ofertante desta casa. Meu carinho, meu abraço e minha gratidão a Deus. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Assim como o euro é a moeda de grande parte do continente europeu, na antiguidade existia algo também parecido no Império Romano. O denário circulava em todas as partes do país que tinham sido pacificados pelos romanos. É certo que havia moedas regionais, porém, o denário era a moeda do tributo. No tempo de Jesus, o povo judeu estava sob o domínio de Roma. A perda da soberania nacional era como um espinho no coração daquele povo, Em relação a isso, os adversários de Jesus, numa oportunidade, quiseram colocá-lo em dificuldade ao perguntar se era lícito dar tributo a César. Então o Senhor pediu que lhe mostrasse a moeda do tributo. Tratava-se do denário. E o denário compunha a imagem do imperador, um símbolo de seu poder e reivindicação de sua soberania. Daí, pois, a César o que é de César, foi a resposta de Jesus aos fariseus. Depois o Senhor apontou para aquele que tem direitos soberanos sobre todo ser humano, pois este foi criado à imagem e semelhança de Deus. E agora Jesus nos convida a dar a Deus o que é de Deus. Isso significa que devemos a Ele tudo o que temos e tudo o que somos. Não adianta querermos negar a soberania do Deus sobre a nossa vida. Não existimos por cega casualidade. Deus é o Criador e fomos criados por Ele e para Ele. Submetemos-nos ao seu domínio, porque o seu reino não se caracteriza pela tirania, mas pela justiça e pelo amor. Ele, Deus, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Que Deus abençoe a você, meu irmão, você, meu ouvinte. Quero aproveitar o momento ainda, antes do canto, e oferecer esse cântico todo especial ao irmão Valmir Gonçalves, que ontem também celebrou seu aniversário, e a menina linda que Deus me deu como um presente no meu aniversário, que é a Anne, filhinha do Eugênio e da irmã Rosilei, que também aniversariou ontem e recebeu o carinho da família e dos seus amiguinhos. Um beijo, Anne. Um abraço, Valmir. Que Deus abençoe a todos aqueles que estão aniversariando essa semana com as mais ricas bênçãos dos céus. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e a natureza já existia nos planos seus. Desde a maior estrela, a mais singela flor, traçando leis, tudo Ele fez com seu amor. O amor é tudo, feliz é quem ama. Não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste vida. O amor é mais, também é paz. Amor é vida. Eu quero nesse momento orar com você. Meu amado Deus que estás nos céus, toda honra, toda glória a Ti que merece, Senhor, todo o nosso louvor e a nossa adoração. Louvo a Ti pelo dom da vida, pelas bênçãos alcançadas, pelo carinho demonstrado por essa igreja ao seu pastor, ó Deus, e por todas as bênçãos que até aqui nós temos sido os alvos da Tua bondade e da Tua misericórdia. Abençoa os milhares de irmãos e ouvintes que eles possam agora, junto comigo, receber as bênçãos dos céus a esse Deus que nos fez segundo a sua imagem e semelhança, toda a honra e glória, e que o teu poder, a tua virtude, ela se manifeste na vida dos meus irmãos. Em o nome de Jesus Cristo Nazareno, agora e sempre. Amém e amém.